Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar que amanhã, domingo, 6 de novembro, o poeta pernambucano Ângelo Monteiro vai proferir no Instituto Olavo de Carvalho, em Curitiba, a palestra A Arte como Outra Forma de Graça, às 17 horas. Tanto para assistir ao vivo no, na sede do Instituto, quanto para assistir por internet, há uma inscrição de R$ 50. Quer dizer, você pode assistir ao vivo pelo site do Instituto, www.institutoolavodecarvalho.org. .com, perdão. Mais informações pelo telefone 041-3053-3391. Eu sugiro que não percam, porque o Ângelo Monteiro é um sobrevivente de uma outra época. É uma das poucas pessoas que hoje continuam dando pela sua presença um testemunho do que foi a vida cultural brasileira em outras épocas, né? Então, nós hoje vamos continuar aqui com a leitura das meditações de Descartes. E tem algumas coisas muito importantes aí na meditação terceira, na qual nós vamos entrar em seguida. Eu vou terminar aqui o parágrafo 18 da meditação segunda. Na qual não haverá nada aqui comentar, porque já foi comentado antes, só para encerrar esta meditação e passar para a seguinte. Mas, enfim, eis que insensivelmente cheguei aonde queria, pois já que é coisa presentemente conhecida por mim que, propriamente falando, só concebemos os corpos pela faculdade de entender em nós existente e não pela imaginação nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os ver ou de tocá-los, mas somente por os conceber pelo pensamento, reconheço com evidência que nada há que me seja mais fácil de conhecer que o meu espírito. Mas, posto que é quase impossível desfazer-se tão prontamente de uma antiga opinião, será bom que eu me detenha um pouco neste ponto, a fim de que, pela amplitude da minha meditação, eu imprima mais profundamente em minha memória este novo conhecimento. Muito bem, nós estamos hoje na ponta de uma tradição de quase 3 séculos, em que a ideia de que percepção é criação se arraigou tão profundamente na mentalidade ocidental que a simples ideia de contestá-la parece esquisita. Então, existem mais milhares e milhares e milhares de livros baseados nisso, livros que vão desde teses filosóficas, desde clássicos da filosofia, até livros de autoajuda. Se você pega, por exemplo, os livros do Anthony Robbins, o homem da programação neurolinguística, tudo que ele ensina é baseado nisso. Quer dizer, não existe propriamente realidade, existe uma criação da mente, né? Quanto mais se estudam os mecanismos da percepção, mais se confirma essa tese. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vejo que não poderia ser de outro modo. Quer dizer, se você tem aqui uma relação entre um objeto e um sujeito, e você tenta estudar essa relação somente no sujeito, o que que você vai descobrir? O papel ativo do sujeito no processo da percepção. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, dizer que a coisa foi comprovada cientificamente, isso é a mesma coisa que você querer estudar uma relação sexual baseado nas reações de um dos parceiros, tá certo? Então você vai ver que tudo o que ele sente ali acontece dentro do corpo dele. Veja que coisa extraordinária, né? Nada vem do outro corpo, tudo é dentro de um só. Se você encher o camarada de eletrodos, né, tá lá o casal transando, mas você põe, por exemplo, só no homem ou só na mulher os eletrodos, e você vai inevitavelmente chegar à conclusão de que tudo se passou dentro de um só, de que não houve propriamente a relação. Então, vamos dizer, os resultados, por um lado, serão certos, exatos, verdadeiros, tá certo? Só que totalmente falseados desde a base, por, né, faltar um dos elementos da relação. Estudos sobre a percepção humana jamais poderão revelar o que quer que seja sobre o objeto da percepção. Isso é uma coisa que já deveria ter sido notada há muitos séculos. De modo que a bibliografia imensa que confirma esta coisa aqui, toda ela está certa, só que tem o seguinte: ela não quer dizer absolutamente nada. Então, a maneira de nós escaparmos dessa espécie de alucinação é simplesmente nós lembrarmos que o sujeito da percepção nunca poderia ser sujeito de nada se ele não fosse também objeto. Porque se ele não fosse objeto, nós não poderíamos falar dele. Quando eu examino, por exemplo, os mecanismos da percepção num sujeito, num cobaia, voluntário do experimento. Né? Muito bem. Então, eu estou observando como se dão as reações nervosas dele, quer dizer, como a estimulação epidérmica, como chega até o cérebro, e etc, etc. Muito bem. Eu estou falando dele. Então, no momento em que eu, o cientista, estou falando dele, eu sou o sujeito e ele é o objeto. Então, se ele não fosse objeto, ele não poderia ser estudado. Ele não poderia ser objeto de estudo, se ele não fosse objeto de absolutamente mais nada. E no momento em que paramos de considerar como sujeito e começamos a considerar como objeto, né, certo? Então, naturalmente, existe um outro sujeito que está numa relação com ele. E esse sujeito, por sua vez, emite informações para ele. Então, quando passarmos a estudar, vamos dizer, o processo da percepção a partir do objeto, nós chegaremos à conclusão exatamente inversa. Só que as duas séries de conclusões, naturalmente, elas se encaixam. Quer dizer que a percepção é uma relação entre sujeito e objeto, é uma obviedade inicial. Tá certo? Mas essa obviedade tem sido sistematicamente esquecida. Não é isso? Então, se você assiste a um filme e o cientista instala na sua cabeça um monte de eletrodos lá para saber quais são as suas reações, você verá que tudo se passou aonde? Não na tela, não no cinema, tudo se passou no seu cérebro. Eu digo, é óbvio que se passou no seu cérebro, porque é somente o cérebro que você está investigando. Agora, se investigarmos a coisa do ponto de vista da tela ou da máquina que está projetando, você vai chegar a uma conclusão completamente diversa. E as duas séries de conclusões se encaixam naturalmente umas nas outras. Só que, eu acho que o avanço dos estudos sobre a percepção está tendo um efeito absolutamente hipnótico sobre essa civilização. E, em parte alguma, você vê esse estudo ser enfocado do ponto de vista do objeto. Então, as famosas formas a priori da percepção e do entendimento, tal como descrito por Kant, bom, você as estuda como se estivesse tudo apenas na cabeça do Kant. Né? Só que você esquece o seguinte, você não é o Kant. Né? E na hora que você está lendo a respeito dele, ele é objeto para você. Tá certo? Então, a coisa mais óbvia é que não existe um sujeito que possa ser sujeito sem ser objeto. Porque o que é o sujeito? É o elemento que recebe a informação. É o elemento que é, quer dizer, ele é o sujeito enquanto sujeito do processo cognitivo. Não estamos falando do plano da ação. Né? Enquanto sujeito do processo cognitivo, sujeito é o elemento que recebe a informação. E o objeto é aquele do qual provém a informação, aquele que emite a informação. Se o sujeito do nosso estudo não pudesse emitir nenhuma informação, ele não poderia sequer olhar para um objeto. Por exemplo, você não pode tocar um objeto sem que você esteja transmitindo uma informação para ele. Né? E quando você olha o objeto, você está, vamos dizer, automaticamente você está colocando esse objeto dentro de um campo de percepção ao qual ele não pertencia antes. Então, alguma ação você está exercendo sobre ele pelo simples fato de olhá-lo. Então, vamos partir desta premissa. O sujeito não pode ser sujeito de nada sem que ele seja também objeto. A hipótese do sujeito puro, que fosse único e exclusivamente sujeito, ou seja, que só recebesse informações sem nunca emitir nenhuma, isto é, sem influenciar em nada o seu meio ambiente, teria que ser um sujeito que não está em parte alguma, e que, no entanto, está recebendo informações de toda parte. Então, seria uma espécie de olho universal que não interfere em absolutamente nada. Ora, este olho universal, ele teria, então, naturalmente, o dom da onisciência, mas teria a onisciência sem a onipotência. Ele não pode nada, ele só fica sabendo de tudo. Então, você vê que essa hipótese já é, por si mesma, inteiramente absurda e ridícula, de alguma maneira. Então, no entanto, quando se constitui, vamos dizer, um protocolo de investigações científicas, um método, uma tradição de estudo científico sobre alguma coisa, aquela rotina, aquela maneira de ver, aquela maneira de enfocar os objetos, ela adquire, vamos dizer, um tal prestígio consuetudinário, prestígio rotineiro, que acaba parecendo a maneira normal de você olhar as coisas. Então, um exemplo, o Heinrich Wölfling, no livro sobre o método da história da arte, ele conta a história de três pintores que decidiram pintar a mesma paisagem, né? Demarcaram ali o tamanho do que ia ser o quadro e pintaram exatamente a mesma paisagem. E saíram três quadros completamente diferentes, né? E de onde se conclui que o quadro sai inteiramente da livre criação de cada um dos cérebros, sem ter absolutamente nada a ver com a paisagem, tá certo? E isso foi tomado mais ou menos como um princípio pelos historiadores da arte. Então, esse gênero de preconceito subjetivista não acontece só na psicologia, acontece na história da arte, acontece na sociologia, acontece em toda parte, né? Então, vamos dizer, o mundo atual virou um mundo kantiano, que quer dizer também um mundo cartesiano. Ora, se fosse assim, se nós pudéssemos enfatizar tão unilateralmente o papel criador do sujeito no ato da percepção, nós teríamos que fazer um teste oposto com os pintores, um oposto e complementar. Nós teríamos que dar para o primeiro um urso, para o segundo um pinico, e para o terceiro, uma árvore. E, se eles continuassem pintando, algum dia eles iam ter que fazer um quadro que fosse parecido uns com os outros. Mas, olha, você desenha mil vezes esse urso, você desenha mil vezes esse pinico, você desenha mil vezes essa árvore. Se é totalmente subjetivo, então há uma alta possibilidade de que, de coisas, se da mesma coisa pode-se obter quadros diferentes, então, de coisas diferentes, deve-se poder algum dia obter o mesmo quadro. Tá certo? E, no entanto, é óbvio que, por mais vezes que eles pintassem esses objetos continuariam diferentes uns dos outros. Então, por que que eles são diferentes? Se tudo provém da imaginação, então não há motivo para eles serem diferentes. Porque essa diferença repousa inteiramente na estrutura objetiva, na estrutura real desses objetos. Então, quer dizer que algo está faltando nesse panorama. E o que está faltando é marcado exatamente por este terrível desinteresse pelo objeto. Por que que é esse desinteresse? Bom, o que é o objeto da nossa percepção? O objeto da nossa percepção é um treco chamado mundo. E o mundo, como vocês sabem, é um negócio relativamente grande, bem maior do que o nosso cérebro. Se você somar todas as conexões sinápticas que existem no seu cérebro, bom, é um bocado de coisa, porém, soma a quantidade de objetos que existem no mundo, dá muito mais. Então, é claro que é muito mais fácil você estudar o cérebro do que o mundo. Então, o objeto da percepção, ele dificilmente pode ser objeto de estudo experimental. Tá certo? Você pode estudar a percepção de uma coisa, de duas coisas, de três coisas, mas não do mundo. Tá certo? Quando você estuda a percepção de um objeto, tá certo? Você também já está colocando, entre parênteses, o fato de que aquele objeto está no mundo, de que ele não está pairando no ar. Até para ele pairar no ar, precisaria existir ar. Então, o objeto não está pairando no nada. Todo objeto de percepção está sempre no mundo. Tá certo? Então, Isso quer dizer que o estudo da relação cognitiva transcende infinitamente o estudo experimental da percepção. Você não pode chegar a conclusões realmente significativas de o que é o processo cognitivo, qual é a efetiva relação sujeito-objeto, mediante o estudo da percepção. Isso é impossível. Porque no estudo da percepção só há um elemento constante, que é o sujeito e o seu cérebro. O sujeito, seu aparato neuronal e seu cérebro. Não é isso? E os outros elementos? São infinitamente variáveis. Eles não são possivelmente objetos de estudo. É certo? Então, isso quer dizer que para nós conseguirmos descobrir alguma coisa sobre o fenômeno real do processo cognitivo, nós teremos que, em primeiro lugar, levar em conta que todo o processo cognitivo se dá dentro de um negócio chamado mundo. Se fosse fora do mundo, eu não poderia estudá-lo. Porque aonde que eu, o cientista observador, vou encontrar o meu paciente, o sujeito que eu vou estudar? Se não existe mundo, o paciente também existe. Não existe, só existe eu. Então eu preciso de um mundo para encontrar uma pessoa ali que consinta em ser objeto dos meus estudos. Então, o processo cognitivo, ele tem como base não um negócio chamado cérebro, mas uma coisa chamada mundo. Então, quando nós recortamos essa relação, colocamos aqui um sujeito, aqui um objeto, por exemplo, o pintor, né, e a paisagem, e tentamos ver o que se passa no cérebro do pintor, eu digo, bom, é lógico que isto é só um fragmento do processo total. Porque para você pintar a paisagem, foi preciso que você os levasse lá. Né? Para você fazer esse teste, foi preciso que alguém tivesse a ideia do teste. Esse alguém não foi nenhum dos três pintores. E para que isso fosse possível, também é necessário que outras pessoas tenham que ficar sabendo do experimento, senão aquilo não significaria nada. Tanto que Heinrich Böffel escreveu a respeito. Então eu pergunto, onde estava Heinrich Böffel enquanto os três pintores estavam pintando a paisagem? Ele não estava lá, mas em algum lugar ele estava. Então, os três pintores, a paisagem, Heinrich Böffel, eu e, né, o distrito público que me ouve, estávamos todos no mundo. Então, este, vamos dizer, é um pressuposto básico. Qualquer que seja o mecanismo da percepção, ela se dá no mundo. Né? E, quando você se refere a cérebro do indivíduo, o cérebro também está no mundo. Então, o que foi esquecido em todo esse processo é o mundo. Como é que começa o esquecimento do mundo? Né? É o que nós vamos ver no começo da próxima meditação. Então, meditação terceira, de Deus, que Ele existe. Parágrafo 1. Fecharei agora os olhos, tamparei meus ouvidos, desviar-me-ei de todos os meus sentidos, apagarei mesmo de meu pensamento todas as imagens de coisas corporais, ou, ao menos, uma vez que mal se poderia fazê-lo, reputá-las-ei como vãs e como falsas. E assim, entretendo-me apenas comigo mesmo, e considerando meu interior, empreenderei tornar-me, pouco a pouco, mais conhecido e mais familiar a mim mesmo. Ora, esta operação, ela recorda de longe a sequência de meditações vedantinas em que o meditante se pergunta: quem sou eu ou o que sou eu? Então, ele vai um por um descascando as várias aparências que pretendiam constituir a sua pessoa, a sua natureza. Então, ele diz, bom, eu não sou o meu corpo. Como é que eu sei que eu não sou o meu corpo? Porque o meu corpo muda e eu continuo o mesmo. Né? Eu não sou as minhas percepções, eu não sou os meus sentimentos, eu não sou as minhas memórias, eu não sou isso, eu não sou aquilo, papapá. E no fim ele vai chegar à conclusão que eu sou Brahman. Quer dizer, a realidade última que me constitui é uma realidade de ordem metafísica que me transcende. Tá certo? O que Descartes está fazendo aqui é mais ou menos a mesma coisa. Evidentemente, ele não tinha conhecimento dessa sequência vedantina. Porém, essa sequência, note bem, ela é exclusivamente um raciocínio. Ela não é uma experiência, não pretende ser uma experiência. Ela é uma análise. E esta análise sabe que ela vai levar a conclusões que não aparecem diretamente na experiência. Porque o Brahman, por sua vez, que é, vamos dizer, a realidade metafísica universal, ela em si não é objeto de experiência. Então, o que você vai descobrir ali é que a possibilidade da sua experiência, incluindo da sua experiência de si mesmo, se baseia na existência de uma realidade transcendente, permanente e absoluta, a qual não, radicalmente não é objeto de experiência. Há tanto que você chega a ela, não por experiência, mas pela análise. Descartes está fazendo a mesma, seguindo a mesma sequência, mas acreditando que é uma experiência, de algum modo. Então, o que tem de verdadeiro aqui é um raciocínio, uma sequência de raciocínio que ele está fazendo. Esses raciocínios não estão errados. Tá certo? Porém, ele acredita que os tirou da experiência. Mas como fazer uma experiência na hora mesmo em que você está negando a condição de possibilidade de qualquer experiência? Então, se você, como ele diz, fecha os olhos, tapa os ouvidos, tá certo? E se desvia, de todas as percepções ou as coloca entre parênteses, bom, das duas uma, ou você sabe que você fez isso ou você não sabe. Quer dizer, você não poderia negar essas percepções se elas não estivessem presentes. Isso quer dizer que você pode tentar raciocinar sem elas, mas você não pode negá-las. Então, é um mecanismo normal da abstração, onde você decide considerar apenas um aspecto, sem levar em conta o outro. Mas você só pode fazer isso se você continuar consciente de que o outro está presente. Por exemplo, se eu vou fazer um desenho, então, eu não posso desenhar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que desenhar primeiro a linha, depois as sombras que dão relevo e depois a cor. Então, eu tenho que separar. Então, isso quer dizer que, num primeiro momento, eu levo em conta somente o perfil e a linha. Não é isso? Mas como é que eu posso fazer isto se, ao mesmo tempo, o relevo e a cor desaparecem? Se o relevo e a cor da figura que eu estou desenhando desaparecem, a figura desapareceu. Eu estou tentando desenhar, por exemplo, uma maçã. Então, como eu vou desenhar somente a linha, o perfil da maçã, eu não presto atenção no relevo, no peso, na densidade, na cor. Mas se a maçã perder peso, densidade, volume e cor, ela desapareceu e eu não posso mais desenhá-la. Então, isso quer dizer que o processo da separação abstrativa supõe a presença integral do objeto. Ele não suprime esta presença. E note bem que na meditação vedantina, a existência do pensamento, da memória, das sensações, do corpo, etc., não é posta em dúvida em nenhum momento. O que o meditante vedantino está fazendo, está apenas perguntando qual é a minha natureza profunda e permanente. A qual, por ser profunda e permanente, por definição, não pode existir da mesma maneira que os caracteres acidentais e transitórios. Então, não se trata de negar esses elementos secundários, por assim dizer. Tá certo? Mas apenas de colocá-los no seu lugar relativamente modesto dentro de uma escala da realidade metafísica. É só isso. Colocá-los em dúvida é uma coisa completamente diferente. E Isso é tão impossível que no, na frase seguinte, Descartes já vai nos mostrar a impossibilidade disso. A impossibilidade de fazer o que ele mesmo está dizendo que está fazendo. Né? E assim, entretendo-me apenas comigo mesmo e considerando meu interior, presta atenção, meu interior, empreenderei tornar-me pouco a pouco mais conhecido e mais familiar a mim mesmo. Então, qual é? O que, que ele descobre a respeito dele? Eu sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que nega, que conhece poucas coisas, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Ora, ele acabou de dizer que não é possível sentir sem o corpo. Isso quer dizer que para eu isolar este eu do mundo circundante, seria preciso também isolar o meu corpo dos demais corpos e do espaço que me rodeia. Então, não se trata somente de uma abstração, ou seja, de levar em conta somente os meus pensamentos, sabendo que os demais elementos continuam aí presentes, mas de criar uma quase que um sentimento de isolamento, não só entre o eu e o mundo, mas entre o próprio corpo e o mundo. Porque se eu não posso negar o meu corpo, se eu admito que eu sou uma coisa que sente, e sei que não posso sentir sem o corpo, então automaticamente o corpo entrou na definição do meu eu. Tá certo? Mas, como eu estou negando, não que eu tenha sensações, mas que estas sensações venham de algum objeto, e estou tentando considerar essas sensações como coisas que se passam exclusivamente em mim. Como, por exemplo, eu passo a mão aqui no vidro desta mesa, sinto um frio, e decido examinar, pensar nesse frio como se fosse somente uma reação minha e não algo que veio de um objeto. Então, isso quer dizer que esse processo de isolamento do eu não é só do eu pensante. É do eu corporal também. Ele também está isolado do mundo. Então, quando Descartes diz eu sou uma coisa que pensa, ele está querendo também dizer eu sou um corpo isolado dentro do nada. Não há mais nada a não ser o meu corpo. Porém, no mesmo instante em que ele faz isso, ele está supondo ele está também separando o eu pensante do próprio corpo. Coisa que ele mesmo diz que não pode fazer. Então você tem, vamos dizer, a ambiguidade do eu pensante. Por um lado existe o eu pensante que somente pensa. Que é como se fosse, vamos dizer, não é nem um computador, é apenas um programa abstrato de computador, tirando lá suas deduções. E por outro lado, tem o eu que pensa neste segundo sentido. Quer dizer, o eu que conhece, que quer, não quer, que imagina e sente, e, portanto, tem um corpo. Então, esta ambiguidade perpassa o livro inteiro das meditações. Quer dizer, por um lado, tem o eu, do Descartes, o eu cheio, com pensamentos, imaginações e, portanto, o corpo. E, por outro lado, tem o eu pensante, considerado apenas em si mesmo. Ora, é evidente que este eu pensante, considerado apenas em si mesmo, não pode ser objeto de experiência, mas somente de dedução. Eu não posso me conceber a mim mesmo como sendo puro pensamento, porque eu precisaria, para isso, eu precisaria isolar este eu pensante de todas as funções secundárias que o sustentam, inclusive a memória. E ao chegar ao fim da frase, eu não me lembraria do começo dela. Então, isso quer dizer, o eu pensante existe somente como conceito, não como objeto de experiência. E como Descartes está tentando obter este eu pensante por um processo de experiência, então ele tem necessariamente que entrar na contradição. Quer dizer, entre o eu considerado na sua totalidade existencial, como dotado de imaginação, sentimento, memória, etc., e, por outro lado, o eu pensante. E quando ele diz, eu penso, logo existe, esta frase é verdadeira exatamente no momento em que a penso, esse momento das duas uma. Ou ele dura alguma coisa ou ele não dura nada. Se ele não dura nada, ele não pode ser pensado. E se ele dura alguma coisa, ele subentende a continuidade da memória. E, portanto, das demais funções que estão ligadas a ela. Tá certo? Então, nós, o que nós estamos vendo aqui é o relato de uma experiência impossível. Né? Impossível, mas formulada de maneira hiperbólica, de modo a criar, vamos dizer, pela ênfase retórica, um sentimento de realidade no leitor. Quer dizer, o leitor sente que isso está acontecendo. E ele só percebe que não aconteceu se ele, em vez de se deixar levar pela retórica do texto, pela reiteração, ele para e diz, bom, agora vou eu mesmo fazer esta experiência. Mas acontece que ninguém faz isto. E, curioso, por que ninguém faz isto? Porque, por um lado, existe todo, vamos dizer, o prestígio do autor como filósofo, tá certo? Que faz com que você foque a sua atenção no texto dele, no argumento dele, e não na situação real que está subentendida. Isso quer dizer o seguinte, que todo mundo levou muito a sério a tese filosófica de Descartes, mas não o experimento de Descartes. Dito de outro modo, acreditaram em René Descartes porque não o levaram suficientemente a sério. E isto, vamos dizer, é um malefício, é um vício, que se espalhou por toda a leitura de textos filosóficos no Ocidente. Onde você lê o texto, dele você tira uma doutrina, e você em seguida compara essa doutrina com outras doutrinas. Pode ser, você pode ter uma doutrina oposta, então você contesta a doutrina que você está lendo com base na sua. Porém, pergunto eu, o que é uma doutrina filosófica completamente separada do entendimento real e concreto que o seu autor teve dela no momento em que a pensou ou que a escreveu? Isso não existe. É apenas um produto criado pelo leitor. Descartes, quando escreveu isso aqui, ele era uma pessoa real. E essa pessoa real, como ele mesmo diz, tinha vontade, imaginação, sentimento, memória, uma existência, uma biografia, etc, etc. Quer dizer, era um indivíduo de carne e osso, dotado de todas as propriedades de um ser humano existente. Porém, na hora em que eu leio aquilo, eu apago este pedaço e crio, vamos dizer, um discurso filosófico que tem uma aparente independência em relação, vamos dizer, a circunstância existencial concreta da qual ela surgiu. Circunstância que eu posso, inclusive, ignorar. Porque eu digo, olha, eu tenho aqui como documento do pensamento de Descartes, eu tenho apenas os escritos dele, eu não posso sondar toda a biografia dele e saber tudo o que se passou, isso não dá. Você pode saber alguma coisa, mas tem um limite. Eu digo, bom, então até por uma questão de facilidade, as pessoas se concentram no texto e na filosofia enquanto tal, quer dizer, no filosofema, por assim dizer, tá certo? E esquecem o sujeito concreto que produziu aquilo. Acontece que, fora daquilo que aquelas palavras significaram para o sujeito concreto, elas não significam nada, a não ser o que eu desejo projetar nelas. Então, isso aí alimenta infindáveis discussões sobre a filosofia de fulano ou fulano, porque cada um tem o direito de remanejá-la conforme seus próprios interesses, seus próprios desejos. Já que eu não tenho que perguntar o que René Descartes quis exatamente transmitir, o que, que ele quis dizer, qual é a experiência real que ele está se referindo, já que eu não posso fazer essa pergunta e nem quero fazer, tá certo? Então, sobra um esquema abstrato que eu chamo filosofia da René Descartes, que eu começo a discutir academicamente, e isso alimenta discussões e discussões e discussões que nunca terminam. Deve ser muito interessante, tá certo? Para quem está envolvido nisso, mas se você pensar bem, é uma coisa de uma futilidade absolutamente monstruosa. Então, isso coloca, naturalmente, o problema das relações entre o texto filosófico, ou filosofema, e o indivíduo concreto do filósofo. Ora, quando eu leio um romance ou um poema, eu não tenho esse mesmo problema. Porque como o romance ou o poema apelam diretamente ao meu senso de experiência, à minha memória, aos meus sentimentos, etc., etc., algo dos sentimentos do indivíduo que produziu aquilo, eu tenho que captar. É? Se eu não capto absolutamente nada do que ele sentiu, então também não capto o que ele quis transmitir. É? Então, ainda que não conhecendo o sujeito, ele está expondo a sua experiência concreta. Está expondo o que ele viu, o que sentiu, o que imaginou. É? Então você tem uma espécie de contato direto. E esta completa separação, então, nas obras literárias não é possível. A separação entre o texto, entre o conteúdo do texto e a pessoa concreta que produziu o texto. Então, em literatura, não dá para você fazer isso completamente. Então, por isto, vamos dizer, a importância do elemento biográfico é sempre reconhecida em literatura. Por exemplo, tem certos poemas que você não entende, se você não, algo você não souber da circunstância concreta em que eles foram produzidos. Porque o poema tem alusões, e essas alusões são a quê? A qualquer coisa. Não é isso? Então, a alusão pode ser a algo que o poeta viu, algo que lhe aconteceu, algo que ele leu, e assim por diante. Se você não capta as alusões, você não captou nada. Mas por quê que a mesma preocupação não existe com relação aos textos filosóficos? Né? Porque todo mundo quer tratar os textos filosóficos como se fossem teses científicas. As teses científicas são afirmações gerais que têm um sentido uniforme para todos que as leem e que, em princípio, remete a certas experiências que podem ser refeitas em laboratório. E que, portanto, depende pouquíssimo da variação subjetiva dos vários indivíduos envolvidos. Né? Ora, justamente por serem assim, as teses científicas jamais se referem a realidades concretas. Não é somente a recortes abstrativos que nada significam fora delas mesmas. Qualquer conclusão genérica que você tire a partir de um experimento científico é abusiva. Um experimento científico só indica que determinados objetos, em tais ou quais circunstâncias, se comportam desta maneira. Não dá para tirar conclusão mais nenhuma além disso. Quando você começa a tirar mais conclusão, você está filosofando em cima. As conclusões filosóficas que você tire de um experimento científico não fazem parte do experimento científico e não são validadas por ele. Tanto que do mesmo experimento você pode tirar várias conclusões diversas. Isso quer dizer que há uma diferença, claro que há uma diferença entre o texto filosófico e o texto literário, mas também há uma diferença entre o texto filosófico e o texto científico. Então, vamos dizer, o texto filosófico ele conserva algo daquela tensão entre a sua forma externa de tese, tá certo? E a experiência concreta que a originou. Ele ainda tem essa tensão, a qual na obra literária é visível. Se você nada pegar dessa tensão, eu digo, bom, então você não está estudando a filosofia da René Descartes, você está estudando a sua filosofia, né, que você criou neste momento a partir de um esquema que você leu em René Descartes. Então, aí é que entra o problema que eu mencionei ali no livro sobre Maquiavel. O problema do horizonte de consciência. Bom, eu não posso saber tudo que o indivíduo sentiu, pensou, imaginou quando escreveu tal coisa. Mas eu posso fazer um perfil do seu horizonte de consciência. Porque o horizonte de consciência é exatamente até onde o sujeito enxerga e a partir de onde ele não enxerga mais nada. O que sempre supõe que eu saiba algo que ele não sabia. Mas nós estamos sempre nesta posição de saber algo que o autor não sabia. Em primeiro lugar, porque quando você vai ler os textos do filósofo, ele já tem um treco chamado Suas Obras Completas, que ele não tinha no momento que ele estava escrevendo aquilo. Ou seja, você pode comparar os escritos de um autor com os seus escritos subsequentes, coisa que ele não podia fazer no momento que estava escrevendo. Então, quando Descartes estava escrevendo as Meditações Metafísicas, ele não sabia o que ia escrever no ano seguinte, mas eu sei, porque eu vim depois dele. E, obviamente, todo leitor vem depois do autor. Então, nós sempre temos este privilégio de ter, a respeito do autor, alguns dados que ele não tinha no momento que estava escrevendo aquilo. Ou seja, nós sempre nos colocamos, vamos dizer, para usar uma expressão, um patamar hermenêutico superior. É inevitável que você faça isso. Ainda que você conheça pouco das obras do sujeito. Porque você tem a possibilidade de conhecer o restante e ele naquele momento não tinha. Mais ainda, no instante que o indivíduo está escrevendo uma coisa, ele está pensando naquilo. E não na comparação entre aquilo e tudo o mais que ele pensou antes ou depois. Se ele for fazer isso, ele vai dispersar, não vai conseguir escrever coisa nenhuma. Então, ele, naquele momento, ele concentra, ele foca a sua atenção apenas naquilo que ele está querendo dizer naquele momento. Mas nós podemos ler isto de duas maneiras. Nós podemos seguir o fio da exposição dele, mas nós podemos quase que ao mesmo tempo comparar com outras coisas que ele disse antes ou depois. Aliás, é fatal que isso aconteça. Se eu estou lendo a meditação terceira, eu lembro do que está na meditação primeira. E mais ainda, eu sei que isso foi escrito por um sujeito chamado René Descartes. E eu sei que René Descartes nasceu no dia tal, na cidade tal, morreu em tal, viveu em tal época, foi conhecido de fulano. Ou seja, eu tenho uma imensidão de dados que estão presentes na minha memória, no instante que eu estou lendo aquilo. Então, isso quer dizer que tudo que você lê com uma amplitude de consciência maior do que o sujeito estava escrevendo naquele momento. Mesmo que você esteja lendo Aristóteles, tá entendendo? Ou Platão. Eu digo, você sabe mais sobre Platão e Aristóteles do que ele sabia naquele momento. Não em todos os momentos da sua vida, evidentemente. Quer dizer, você tem uma simultaneidade de dados que para ele não eram simultâneos, mas sucessivos, ocorreram no decorrer da sua vida. Tá certo? Então, delimitar o horizonte de consciência não é tão difícil, porque tem vários métodos para você fazer isso. Um é o seguinte, o indivíduo não sabia o que ninguém na época dele sabia. Por exemplo, ele não conhecia a física relativista, a física quântica, a óptica de Helmholtz, etc., etc., que veio depois. Ele não conhecia tudo isso, e eu conheço. Então, sabendo que isso está fora do seu horizonte de consciência. Sabendo que do que foi descoberto depois, ele pode até ter entrevisto obscuramente alguma coisa, mas certamente não viu com a clareza que nós vemos quando nós estudamos essas coisas. Em segundo lugar, quando o expositor filosófico comete alguma contradição muito brutal que não é compatível com o nível normal de inteligência dele, então é porque algo ele não viu. E este algo que ele não viu, então, marca uma coisa que ele não sabe e, portanto, o limite do seu horizonte de consciência. Então, quando você vai lendo vários escritos do indivíduo. Olha, aqui ele não percebeu isso, ali ele não percebeu aquilo. Pá, pá, pá, pá, pá. Você tem seu horizonte de consciência. Esse método tem um problema, você só pode aplicá-lo a autores mortos. O vivo, você nunca sabe qual é o limite do horizonte de consciência dele, porque ele não percebeu agora, ele pode perceber daqui 2 segundos. Então, tão logo o indivíduo morreu, você vê o limite entre o que ele sabia e o que ele não sabia, entre o que ele percebeu e o que ele não percebeu. Não é um método difícil. Então, eu creio que só este método, não só este isoladamente, mas outros que eu estou dando aqui, que eu estou expondo aqui, com o método da confissão, etc., etc., juntando tudo isso, você tem a possibilidade de você estabelecer um diálogo real com o filósofo que você está lendo. Ou seja, não somente com a sua filosofia, mas com a sua consciência. E acontece que aí você começa a entender o que o sujeito realmente disse. E entender também a dificuldade inerente ao que ele está querendo dizer. Dificuldades que ele mesmo pode não ter percebido naquele momento, mas que estão lá presentes. Então, eu digo, Descartes está lutando com um duplo sentido da palavra eu. Por um lado, o eu pensante, que só existe como conceito, e, por outro lado, o eu, que é objeto de experiência. Essa tensão está presente em todas as meditações, da primeira à última linha, e ele não está consciente disto. Então, vamos cuspir nele? Não, o negócio é difícil mesmo, né? Quer dizer, depois que a coisa terminou, é fácil você chegar lá e ver isso que eu estou vendo. Quer dizer, não é tão fácil, senão outros já teriam percebido. Mas é mais fácil para nós percebermos isso do que para ele. Como ele estava lidando com um assunto que não era usual, ele era, por assim dizer, o primeiro a arranhar o negócio, é normal que ele caísse nessa dificuldade. Então, acontece que se você não faz isso, e se você se atém ao texto do Filosofema, sem você perguntar qual era a percepção real, qual é a experiência real que está subentendida, você não está discutindo com um filósofo, você está discutindo com um produto da sua própria imaginação ou com uma criação cultural chamada René Descartes. Essa criação cultural, por sua vez, ela tem uma existência própria. Por exemplo, a tradição inteira de estudos cartesianos, né, o cartesianismo como elemento, como fenômeno histórico, né, e a tradição de interpretações de René Descartes, bom, ela tem uma existência histórica, e ela pode ser objeto de estudo também, mas ela não é a filosofia de René Descartes. Ela é uma outra coisa. E entre essas duas coisas existe também uma relação que é tensional. Uma coisa não coincide exatamente com a outra e nem vive totalmente sem ela. Então, isso quer dizer que a verdadeira via de acesso a um filósofo ela tem que levar em conta, por um lado, essa tradição, esses elementos todos que existem na discussão erudita a respeito. Ela tem que levar em conta as reações que outras pessoas tiveram àquilo. Tá certo? Mas, sobretudo, ela tem que buscar o que o indivíduo estava realmente dizendo e qual a experiência concreta da qual ele partiu. É claro que essa experiência concreta, por sua vez, embora ela esteja subentendida e esteja transparecendo, por assim dizer, na sua filosofia, ela não é totalmente apreensível. Não dá para você descrevê-la totalmente, mas você sabe que ela está presente. E ela é um elemento, por assim dizer, não é totalmente obscuro, mas é nebuloso. Tá certo? Mas essa nebulosidade é que dá justamente a esta filosofia, como a qualquer outra, aquela tensão que permite você apreendê-la como um pensamento realmente vivo, alguma coisa que está, é uma inteligência humana que está lutando com a realidade. Né? Então, aí você revivencia a experiência filosófica de René Descartes. E aí você pode dizer que a conhece. Fora disso, você está apenas no plano das discussões sobre o fenômeno histórico do cartesianismo. Tá certo? E sobre um personagem histórico mais ou menos estereotipado. Então, Foi por isso que há muito tempo eu cheguei à conclusão de que é preciso utilizar no estudo dos textos filosóficos o aparato inteiro das técnicas e conhecimentos que nós temos sobre a leitura de textos literários. Porque quando você lê um texto literário, você faz isto. Hã? Você quer realmente resgatar algo da experiência que estava subentendida. E se você não apreende a experiência, você nada compreendeu do poema, do romance, da peça de teatro. Hein? Eu digo, mas se nós podemos fazer isso com autores de peças de teatro, poemas e romances, por que não podemos fazer com os filósofos do mesmo jeito? Então, dá a impressão que isso aí é uma espécie de promiscuidade, uma invasão de privacidade que você está fazendo. Porque o filósofo já escreve, vamos dizer, numa linguagem abstrata, que imita, por assim dizer, o discurso científico, e se coloca por trás daquilo, colocando entre parênteses a sua pessoa. Mas, primeiro, nem todos fazem isto. Alguns revelam a sua presença pessoal de maneira muito patente, como faz Santo Agostinho ou Pascal. Não é isso? E aqueles que se colocam por trás de uma linguagem, vamos dizer, padronizada, de uma linguagem acadêmica, etc., às vezes o fazem porque a experiência que estão transmitindo é muito difícil de ser exposta. Né? E eles só conseguem trabalhar na linguagem abstrata. E, às vezes, também o fazem porque acreditam que assim serão mais facilmente compreendidos por aqueles que dominam a mesma linguagem. Enfim, tudo isso não é desculpa para você não se lembrar que o filósofo é um ser humano de carne e osso e de que existe alguma experiência real por baixo daquilo que ele escreveu e que sem acesso à experiência você não entende realmente o que ele escreveu. Você entende apenas aquele extrato, aquela forma abstrata que ele extraiu dali, tá certo? E que pode ser preenchida com muitas outras experiências que talvez não sejam pertinentes ao caso. Né? Eu me pergunto, por exemplo, por que que entre tantos intérpretes bons de René Descartes, nenhum, não digo que nenhum percebeu, mas nenhum deu importância a esta coisa. Que o eu cartesiano não é um, mas é dois. Né? Um que só existe como conceito, e outro que existe como experiência real. Então vamos continuar lendo aqui. Pois, assim como notei acima, conquanto as coisas que sinto e imagino não sejam talvez absolutamente nada fora de mim e nelas mesmas... Espera, já começou. Fora de mim, qual mim? Né? O eu concreto, que tem memória, imagina e sente, ou... o puro eu pensante que só existe como conceito. Então, no puro eu, o puro eu pensante não tem nada dentro. E, portanto, você não pode dizer que tudo aquilo que se passa em mim se passa no meu eu pensante. O eu pensante só tem existência como um conceito que é pensado por abstração, quer dizer, por separação, dos elementos concretos que estão por baixo dele. E ele não pode ser experienciado de maneira alguma. Então, como é que eu posso dizer que as minhas percepções, minhas imaginações, essas estão dentro dele? Nunca podem estar dentro dele. Só podem estar dentro do eu concreto, né? Que pensa, sente, imagina, tem memória, etc., etc. E este eu, por sua vez, implica o corpo. Então, no mínimo, eu teria que admitir as coisas que se passam em mim se passam não só dentro do meu eu pensante, mas também dentro do meu corpo, de algum modo. E se elas estão somente no meu corpo, então este corpo, eu não posso dizer sequer que ele está pairando no ar, porque até a existência de ar é duvidosa. Ele está pairando no nada. Ora, que o eu pensante, no sentido abstrativo, sentido extremo, é uma coisa distinta do mundo real, é uma coisa óbvia, porque o mundo real tem os objetos que têm extensão e o eu pensante não tem extensão nenhuma. Não é isso? Ele só existe enquanto pensamento. Mas você pode dizer a mesma coisa do eu pensante no sentido cheio, no sentido pleno? Ou seja, o meu eu, quer dizer, o eu que sente, que imagina, que tem memória, etc., etc., é uma coisa totalmente, ontologicamente diferente do mundo em volta? Não, você não pode dizer isso. Esse eu está no mundo, está certo? E ele existe como uma parte do mundo que raciocina sobre as outras partes, sobre si mesmo. Então, a famosa dualidade cartesiana, quer dizer, o eu pensante e a coisa pensante e a coisa extensa, só existe se você tomar como eu pensante o puro eu abstrato, o qual não existe, só existe como conceito. Então, Descartes está afirmando a unidade da substância na hora mesmo em que ele afirma o dualismo. O dualismo cartesiano não existe. Então, você pode admitir gradações, níveis de realidade, planos de realidade, mas não uma oposição radical entre pensar e ter extensão. Por quê? Se do pensar faz parte o sentir e o sentir faz parte o corpo, do sentir faz parte o corpo, então, meu filho, o eu pensante tem alguma extensão. Por exemplo, se você sente qualquer coisa que você sinta, se não houver nela um elemento quantitativo, não existe nada. Por exemplo, vamos supor, você sente medo. Eu digo, quanto de medo você tem? O medo tem necessariamente uma intensidade que varia. Por exemplo, bom, você tem medo da crise econômica. Tá certo? Mas se aparecer um tigre na sua frente querendo comer você, você vai ter medo também, mas é de uma intensidade diferente. Não é isso? Então, um sentimento cuja intensidade não tenha, vamos dizer, uma expressão quantitativa, ele não existe de maneira alguma. Então, quanto de medo você tem? Não é isso? Se você disser zero, então significa que você não tem medo. Se você tiver só um pouquinho de medo, você nem chama isso de medo. Se o medo é muito pequeno, você não diz que é um medo, você diz que é uma suspeita, uma desconfiança, uma conjetura, e assim por diante. E se o medo for enorme, absolutamente incontrolável, você não chama mais de medo, você chama de pânico, o terror, que já é uma emoção diferente. Então, quer dizer, as várias gradações quantitativas do medo determinam diferenças qualitativas entre os vários sentimentos de medo, tá certo? Então, isso quer dizer que o elemento quantitativo ou extensão está necessariamente presente no sentimento. E se o sentimento faz parte do eu, meu filho, então o eu não é tão diferente da extensão quanto você estava dizendo no começo. Estou, entretanto, certo de que essas maneiras de pensar, que chamo sentimentos e imaginações, somente na medida em que são maneiras de pensar, residem e se encontram certamente em mim. Ou seja, os sentimentos e imaginações só existem em mim enquanto modos de pensar. Mas, ora, se sentir e imaginar é um modo de pensar, então voltamos ao mesmo ponto. O elemento quantitativo do sentimento faz parte do pensar. E, portanto, o pensar não é radicalmente estranho à quantidade, à extensão, como a chama Descartes. E neste pouco que acabo de dizer, creio ter relatado tudo o que sei verdadeiramente, ou pelo menos tudo o que até aqui notei que sabia. Agora considerarei mais exatamente, se talvez não se encontre absolutamente em mim, outros conhecimentos que não tenha ainda percebido. Estou certo de que sou uma coisa pensante, mas não saberei também, portanto, o que é requerido para me tornar certo de alguma coisa? Ou seja, se eu penso, então eu posso me perguntar o que que me dá a condição de pensar com certeza. Se às vezes eu tenho a certeza e às vezes eu tenho incerteza, então deve ter algo em mim que possibilita a certeza. Então, essa é a pergunta que ele está fazendo. Nesse primeiro conhecimento, só se encontra uma clara e distinta percepção daquilo que conheço, a qual, na verdade, não seria suficiente para me assegurar de que é verdadeira se em algum momento pudesse acontecer que uma coisa que eu concebesse tão clara e distintamente se verificasse falsa. Então é aquele versinho do Antônio Machado, hein? Em minha soledade, he visto coisas muito claras que não são verdade. E, portanto, parece-me que já posso estabelecer como regra geral que todas as coisas que concebemos muito claro e muito distintamente são todas verdadeiras. E muito bem. Ele acha que ele concebeu claro e distintamente a autonomia do seu eu pensante e a sua radical diferença das coisas extensas. Mas nós acabamos de ver que as coisas extensas reentraram no eu através do fator sentimento. Também, elas reentram no fator, no fundo, pensamento, no eu pensante, por uma segunda via, que, quando ele disse que concebe as coisas muito clara e muito distintamente, este muito é quantitativo. Existe o mais claro e o menos claro. E há, portanto, uma escala de gradação. E se há uma escala de gradação, há um elemento quantitativo. Então, a quantidade ou extensão que Descartes só quer reconhecer, quer dizer, nas coisas que ocupam espaço, elas existem também em outras que não ocupam espaço. Por exemplo, a própria memória. Vocês olham, eu me lembro de tal coisa, de quanto tempo transcorreu. Isso foi muito antigamente ou foi agora? Então você tem aí uma quantidade. Você tem uma escala de duração na memória, você tem uma escala de clareza ou obscuridade no pensamento. Então, sem o elemento quantitativo, nada feito. Parágrafo 3. Todavia, recebi e admiti acima várias coisas como muito certas e muito manifestas, as quais, entretanto, reconheci depois serem duvidosas e incertas. Quais eram, pois, essas coisas? Eram a terra, o céu, os astros e todas as outras coisas que percebia por intermédio de meus sentidos. Ora, o que é que eu concebia clara e distintamente nelas? Certamente, nada mais, exceto que as ideias ou os pensamentos dessas coisas se apresentavam a meu espírito. Ou seja, se eu concebo claramente a imagem de céu, enquanto estou olhando o céu, enquanto estou pensando nele, só uma coisa é certa, que eu estou pensando nele. Ou seja, esse céu só está presente em mim como algo que eu pensei. Não é isso? Então, é claro que... Por que Descartes chega a essa conclusão? Porque ele está examinando a imagem do céu tal como ela está na mente dele, e não como ela estava no céu. Voltamos àquele, vamos dizer, àquele vício estrutural dos estudos da percepção. Se eu estudo somente o sujeito, eu descubro que todos os elementos da percepção estão no sujeito, independentemente do objeto. Agora, e se fizermos o contrário? Se estudarmos no objeto tudo aquilo que ele precisa ter para ele poder ser percebido, não por um sujeito, mas por qualquer sujeito. Então nós vemos que existe em todo objeto uma série de traços, de elementos, de características que tem que estar presente para ele poder ser objeto. Antes e independentemente dele poder ser percebido por quem quer que seja. É isso que Nicolai Hartmann chamava o a priori objetivo. Ou seja, não há só um a priori subjetivo, há também um objetivo. E se eu estudar esses elementos em qualquer objeto, tá certo? Eu vejo que esse estudo independe da forma de percepção do sujeito. Eu digo, por exemplo, um objeto que abarque tudo quanto existe, tudo, eu já sei a priori que ele não pode ser percebido por nenhum sujeito finito. Isso é totalmente a priori. Agora, isso está nas limitações do sujeito ou está no próprio objeto? Se eu digo que o objeto abarca tudo quanto existe, então ele abarca necessariamente o próprio sujeito que o percebe. Então, o fato de ele não poder ser percebido por nenhum sujeito finito não deriva exclusivamente de uma limitação do sujeito, mas da própria ilimitação do objeto, considerado em si mesmo e independentemente de qualquer sujeito em particular que venha percebê-lo. Se eu digo que um objeto ocupa um lugar no espaço, então eu estou supondo que ele ocupa lugar no espaço para qualquer sujeito que venha a conhecê-lo, independentemente das limitações deste ou daquele sujeito em particular. Então, se eu tenho aqui uma bola, bom, a bola ocupa um lugar no espaço, e ela ocupará um lugar no espaço para qualquer sujeito que venha a percebê-lo. Eu não preciso estudar a psicologia do sujeito, a estrutura de percepção do sujeito para saber isso. A estrutura de percepção pode ser enormemente variada, desde uma formiga até o ser humano, passando por um elefante, um hipopótamo, a minhoca, assim por diante. Todos eles, se algo perceberem da bola, a perceberão no espaço. Por quê? Porque ela está no espaço. Então, quer dizer que o objeto tem em si uma série de características que independem totalmente da forma de percepção do sujeito. Porque elas são as mesmas para qualquer sujeito. Então ele diz, o que eu concebia nelas clara e distinta, nesses objetos, clara e distintamente, era simplesmente o fato de que eles se apresentavam ao meu espírito. Porém, não de que eles estivessem presentes exclusivamente a esse espírito e de que eles não fossem nada em si mesmos. Isso não está claro em lugar nenhum. Ele não provou isso em parte alguma. Ele provou que se ele sabe algo dos objetos é porque eles se apresentaram ao seu espírito. Falou, bom, mas isso é óbvio, ululante, é? Porém, que eles em si mesmos não eram nada. E que somente a atividade do meu espírito é transparente para mim, isso não está provado em parte alguma. Porque ele simplesmente não examinou este aspecto. Ele examinou somente o sujeito. E examinando o sujeito, naturalmente, você nada vai concluir sobre o objeto. Mas havia ainda outra coisa que eu afirmava, e que devido ao hábito que tinha de acreditar nela, pensava perceber muito claramente, embora na verdade não a percebesse de modo algum, a saber, que havia coisas fora de mim de onde procediam essas ideias e as quais elas eram inteiramente semelhantes. E era nisso que eu me enganava. Ou, se eu julgava, talvez, segundo a verdade, não havia nenhum conhecimento que eu tivesse que fosse causa da verdade do meu julgamento. Ou seja, a minha crença de que esses objetos existiam fora de mim era não fundamentada. E a crença de que eles existem somente em você também não está fundamentada. Por quê? Porque você nada pode dizer a respeito de um objeto se você examina somente o sujeito. Portanto, quando ele escapa de uma crença fundamentada, ele cai numa outra menos fundamentada ainda, que naquele momento lhe parece muito clara e distinta. É isso? 4. Mas quando eu considerava alguma coisa de muito simples, de muito fácil, no tocante à aritmética e à geometria, por exemplo, que 2 e 3 juntos produzem o número 5 e outras coisas semelhantes, não as concebia eu, pelo menos bastante claramente, para assegurar que eram verdadeiras? Certamente, se julguei depois que podia duvidar dessas coisas, não foi por outra razão, senão porque me veio ao espírito que talvez algum Deus tivesse podido me dar uma tal natureza que eu me enganasse mesmo no concernente às coisas que me pareciam mais manifestas. Porém, note bem, quando você soma 2 e 5, esses 2 e esses 5 existem somente no seu espírito? Não há nada neles, vamos dizer, que imponha um limite ao seu espírito? Limite que você não pode transpor? Então, se o 2 é 2, ele não é 3. E se o 3 é 3, ele não é 2. Por outro lado, não existe nenhum 2 que não se transforme em 3 se lhe for acrescentada uma unidade. E não existe nenhum 3 que não contenha um 2 dentro. É? Tudo isto são características dos próprios números. Isso não depende que eu pense neles. Então, no próprio momento em que eu penso essas realidades elementares da geometria, eu esbarro num objeto que tem uma consistência própria e que não me deixa fazer com eles o que eu quiser. Todas as vezes que eu somar 2 mais 3, eu vou obter 5, né? Ainda que eu não queira. Então, como é que eu posso dizer que esses objetos existem somente no meu espírito? Por exemplo, se eu concebo uma figura geométrica, eu estou aqui montando uma figura geométrica no meu espírito. Então, digo, meu eu pensante que está com total liberdade de objetos exteriores, criando um objeto. Eu digo, bom, este objeto permanece o que ele é ou não? Na hora que eu inventei um quadrado, ele permanece um quadrado? Ou é somente o meu espírito que o mantém quadrado? Se isso dependesse exclusivamente do meu espírito, o quadrado deixaria de ser quadrado e adquiriria outra característica na hora que eu deixasse de pensar nele. E, no entanto, pensei o quadrado, aí estou pensando outra coisa, eu volto ao quadrado, ele continua quadrado. Então, isso significa que o meu espírito, na hora que ele lida com objetos da aritmética ou da geometria, ele não está totalmente livre. Ele está esbarrando na estrutura de uma objetualidade que existe por si mesma. E se ela não existisse por si mesma, ela teria, vamos dizer, a fluidez e a inconstância do meu próprio pensamento. Pensamento que, quando eu o considero como realidade concreta, ele tem toda esta, a fluidez e, vamos dizer, a confusão da imaginação, da memória, dos sentimentos, etc, etc. E quando eu o considero somente na sua pureza do eu pensante, só existe como conceito e não como realidade experienciável. Mas todas as vezes que esta opinião acima concebida do soberano poder de um Deus se apresenta a meu pensamento, sou constrangido a confessar que lhe é fácil, se ele o quiser, proceder de tal modo que eu me engane mesmo nas coisas que acredito conhecer com uma evidência muito grande. E ao contrário, todas as vezes que me volto para as coisas que penso conceber muito claramente, sou de tal maneira persuadido delas que sou levado por mim mesmo a estas palavras: engane-me quem puder, ainda assim, jamais poderá fazer com que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo. Note bem. Aí existe uma convicção. Convicção de que eu sou algo e de que eu existo. Onde está essa convicção? No eu pensante. Mas em qual dos dois eu pensantes? No eu puramente abstrato do cogito? Não pode ser. O penso, logo existo, só sabe isto. Penso, logo existo. E o sabe, não como experiência, mas apenas como resultado de um raciocínio. Então, quer dizer, se existe um elemento de convicção, esse elemento de convicção está presente no eu concreto, não no puro eu pensante. E, portanto, este eu pensante, para ele poder ter convicção de qualquer coisa, ele precisa, no mesmo instante, afirmar a existência de tudo mais, afirmar a existência do mundo. Ainda assim, jamais poderá fazer que nada seja enquanto eu pensar que sou algo. Ou que algum dia tenha, seja verdade, que eu não tenha jamais existido. Opa! Ou seja, não apenas eu existo neste instante atomístico do eu pensante, mas eu existo temporalmente, né? Biograficamente, com minhas ideias, minhas imaginações, meus sentimentos, etc. Olha aí o eu pensante concreto retornando à cena com todos os elementos quantitativos que o compõem. Ou então que dois e três juntos façam mais ou menos do que cinco, ou coisas semelhantes, que vejo claramente não poder ser outra maneira, senão como as concebo. E, por certo, posto que não tenho nenhuma razão de acreditar que algum Deus seja enganador, e mesmo que não tenha ainda considerado aqueles que provam que há um Deus, a razão de duvidar que depende somente desta opinião é bem frágil e, por assim dizer, metafísica. Mas a fim de poder afastá-la inteiramente, devo examinar se há um Deus, tão logo a ocasião se apresente. E se achar que existe um, devo também examinar se ele pode ser enganador, pois sem o conhecimento dessas verdades, não vejo como possa jamais estar certo de coisa alguma. Então você vê, ele acredita que ele isolou o eu pensante. Nós acabamos de ver que este eu pensante não existe como objeto de experiência, mas apenas como conceito. Então, portanto, radicalmente, Descartes não é este eu pensante abstrato do qual ele está falando. Ele é o eu concreto. E, no entanto, ele se situa do ponto de vista do eu pensante e, fazendo abstração de tudo quanto é mundo, ele pretende encontrar diretamente neste eu pensante a marca do Deus que garante a certeza dos seus conhecimentos. Então, aqui a coisa vai, daqui para dentro, vai complicar um pouco. E eu vou deixar isso para a aula seguinte. Tá certo? Então vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui tem algumas perguntas. Em primeiro lugar, o Salomão Domingos me envia o seu exercício necrológico. Está muitíssimo bem feito. Agora, como eu esclareci no começo, esse exercício tem que ser repensado de tempos em tempos, porque você vai partindo, vamos dizer, de uma imagem abstrata, genérica que você tem, mas a coisa vai se precisando com o tempo. Justamente na medida em que você vai se aproximando, né, de realizar o que era o seu plano ideal de vida, na medida que você vai fazendo isso, a coisa vai modificando, vai pelo menos vai se esclarecendo e se tornando mais precisa. Eu acho que o ideal disso é um dia você chegar, quando você estiver com a minha idade, por exemplo, você poder dizer, não, eu estou fazendo exatamente o que eu queria fazer. Isso eu digo. Eu nunca quis ser outra coisa além do que eu sou. Eu gostaria de fazer mais quantitativamente. Né? Por exemplo, eu acho que o material escrito que eu publiquei é ridículo em comparação com a quantidade de aulas, a coisa toda. Então, eu gostaria de ter escrito muito mais. Mas não é uma diferença qualitativa, é apenas quantitativa, tá certo? Então, nesse sentido, eu não posso me queixar, não posso dizer que a minha vida deu errado, tomou outro rumo. Não, a coisa está se desenvolvendo exatamente no sentido que eu esperava. Eu acho que se eu pude fazer isso, todo mundo pode. Não é isso? E também, vamos dizer, as limitações que você tem que aceitar para você poder realizar o seu plano, para você poder ser quem você quer ser, é uma coisa que vai ficando muito mais clara com o tempo. Isso. Então, esse exercício só, vamos dizer, ele só faz sentido se ele ficar para você como uma espécie de referência permanente que você vai voltando a ele e trabalha. Não que você precise fazer o texto de novo, você precisa pensar no assunto de novo, né? Se for preciso escrever, escreva, para não perder, tá certo? Mas isso aqui é mais no mesmo sentido que por exemplo, quando você funda uma entidade, ou uma igreja, ou um partido político, uma coisa assim, você faz uma declaração de intenções, né? Statement of Purpose, né? Então, isso aí funciona. Funciona no mínimo como uma régua para você avaliar se você está se afastando ou se aproximando da coisa. Aqui o Tiago Moretti pergunta: assisti a sua aula de Teoria do Estado e compreendi a diferença de conceito e símbolo autoexplicativo. Me pareceu que a compreensão do conceito tem maior apelo para o indivíduo que busca sinceramente compreender o objeto de estudo. E o símbolo tem um apelo universal ou à multidão e é usado principalmente para persuadir. Bom, para persuadir, não. O símbolo, ele. Persuadir outras pessoas é um objetivo secundário do símbolo. O primeiro lugar é fornecer, vamos dizer, ao próprio movimento uma identidade e aos seus membros um senso de participação. Quer dizer, a persuasão já é um objetivo mais externo. O símbolo, na verdade, tem uma função muito, muito profunda. Eu, por exemplo, eu assisti o começo da formação do PT, certo? E vi que ali o sujeito participar do PT era uma forma de identidade que ele queria. Quer dizer, era outro círculo de amigos, outro um conjunto de emoções, um vocabulário específico, certas maneiras até de vestir, certas maneiras de falar. Tudo isso era o símbolo autoexplicativo. Né? Você falava PT, o PT, vamos dizer, evocava tudo isso na cabeça das pessoas. Né? Na verdade, eu me lembro que no começo o PT tinha mais atividade social do que outra coisa. Eram festas, eram encontros, etc. Não era uma atividade propriamente política. Era assim, era para congregar pessoas e fazer com que elas adquirissem aquele sentido de identidade comunitária. E foi por isso mesmo que funcionou. Né? Ele pergunta: visto que os símbolos têm esse maior poder de persuasão, vamos usar persuasão no sentido mais elástico, incluindo isso que eu estou falando, tá? Inevitavelmente não teremos que usá-lo, caso no futuro termos alguma pretensão de participação política. Ah, mas sem sombra de dúvida. Mas acontece que esses símbolos, eles não surgem do nada, né? Isso aí tem. Se você pensar, por exemplo, eu acho que estudar a origem do PT, sobretudo a sua origem cultural, psicológica, tá? Seria muito interessante. Dificilmente você tem a chance de observar um fenômeno desse em toda a sua extensão, desde a sua origem. Não é isso? Por exemplo, o símbolo do operário, não é isso? A coisa que mais faltava na esquerda brasileira era o operário. Daí encontraram um, que era o Lula, então aquilo foi um símbolo unificador, de certo modo. Então, é claro que ainda hoje, né, os operários não são a grande massa militante do PT, né, mas são o símbolo que a unifica. Do mesmo modo como o Partido Comunista da União Soviética também não era um partido proletário, mas tinha no proletário o seu símbolo unificador. Então, o símbolo unificador, de alguma maneira, ele vai surgindo naturalmente na medida em que uma certa visão do mundo vai se consolidando na cabeça das pessoas. Então, o símbolo surge sozinho, de alguma maneira, e depois adquire um poder autônomo. Então, não é questão de você usar os símbolos, né? De certa maneira, você vai ter que incorporar aquilo, você vai ter que ser aquilo, né? Agora, nós temos todos os símbolos do cristianismo. O que você tem é que infundir uma vida nova a esses símbolos, né? Infundir vida nova significa interpretá-las de outras maneiras. Relacioná-los com elementos da vida presente que não estavam necessariamente incluídos no seu sentido originário, mas que têm uma continuidade com ela, e assim por diante. De qualquer modo, a perspectiva de atuação política no Brasil é tão, tão remota que nós não precisamos nos preocupar com isso agora. Carlos Alberto pergunta: a respeito dessa questão, sujeito e objeto, e a abordagem kantiana a respeito. O que podemos dizer da crítica de Schopenhauer como apêndice à sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação? Na medida que Schopenhauer identifica sujeito e objeto como indissociáveis, e também a coisa em si como conhecida, vontade, e não oculta ao sujeito, além de atribuir à sua filosofia a investigação imanente restrita ao mundo dos sentidos do entendimento, ele superou as inconsistências kantianas em parte sim, mas aqui que a vontade não é oculta ao sujeito, em grande parte ela é. Quer dizer, a vontade tem muito a ver com o conceito do inconsciente, não como apareceria no Dr. Freud, mas como já circulava de alguma maneira no pensamento alemão desde o século XVIII. Quer dizer, de uma força oculta que nos conduz, nos arrasta inevitavelmente. E este é o sentido que ele faz da vontade. Então, a vontade, você não pode dizer que ela é nem conhecida do sujeito e nem totalmente oculta. Aí também existe uma tensão entre as duas coisas. Schopenhauer, eu não acredito que ele tenha resolvido o problema colocado por Kant, mas em alguma coisa ele ajudou, sim. O Clécio Cabral tem uma pergunta que me acompanha há muito tempo. Platão é constantemente acusado de ser dualista, de fazer aquela distinção, separação da alma com o corpo, sendo esta a prisão daquela, de maneira que a alma parece ser mais importante que o corpo. Isso parece muito com o gnosticismo. O senhor poderia comentar isso? Ah, claro, existe toda uma vertente platônica aí no gnosticismo, tá certo? Mas você não pode esquecer duas coisas. Primeiro, tudo que Platão escreve é experimental. Platão não é nunca dogmático. Né? E segundo, existe o problema da expressão literária. Quer dizer, ele está querendo expressar algo de uma experiência e essa expressão toma este sentido aqui. Se você perde isso de vista, você consolida um negócio chamado doutrina platônica e você cai no mesmo problema que eu estava mencionando no começo da aula. Quer dizer, você absorver e discutir a doutrina platônica, tal como normalmente se faz, e passar a discutir se ela está certa, se ela está errada, se ela é gnóstica e tal, isso para mim é tudo perda de tempo. Tá certo? Não que seja. Não é totalmente perda de tempo, mas se isto for isolado de uma outra atividade mais profunda, que é de você compreender o pensamento platônico na sua fonte, ou seja, desde as experiências que originaram, e você acompanhar a transmutação. Eu às vezes chamo isso de esse processo de extrusão, é um termo geológico, né? Quando uma camada mais profunda vem à tona, tá certo? Então, é quando algo da experiência, uma experiência que em si mesma não é verbal, tá certo? Quando ela consegue se externalizar verbalmente, nem sempre vale a pena você transformar isso numa expressão doutrinal, numa afirmação sobre a natureza da realidade. Às vezes é isso, mas nem sempre é. E mesmo quando é, o importante não é esse lado, não é o seu valor doutrinal, tá certo? Mas o que ela pode nos ensinar sobre este processo de exteriorização, de extrusão da experiência. É ali que você tem que entrar, falar qual é a experiência de que se trata. O que que Platão realmente viu? O problema da sua expressão filosófica é tão difícil, tão problemático em filosofia quanto em literatura. Quer dizer, nem sempre o senhor está certo o que ele quer dizer. E o valor principal não está exatamente no que ele conseguiu dizer, mas naquilo que ele estava tentando dizer. E que, às vezes, você mesmo tem que continuar tentando. Tá certo? Então, foi assim que eu descobri o negócio dos quatro discursos de Aristóteles. Eu vi que Aristóteles estava tentando dizer alguma coisa que não saía. Mas, bom, mas estava lá, de alguma maneira, tá certo? Então, eu, por exemplo, quando leio, né, às vezes autores católicos estão falando, não, Platão era um gnóstico, etc, etc. Eu falo, bom, ele é, se você quiser entendê-lo assim, mas se você quiser interpretar de outra maneira, também funciona. Porque nada na obra de Platão indica que ele pretendesse estabelecer uma doutrina definitiva sobre alguma coisa. Tudo ali é experimental, é tentativo, como eles dizem aqui. Não existe essa palavra em português, mas algumas pessoas até usam, né? Quer dizer, é um negócio tentativo e não dogmático, né? Então, veja, o que você busca quando você lê uma obra de literatura? Você está buscando o acesso a uma experiência interior que foi do autor e que pode ser sua. E eu acho que é com esse mesmo espírito que você tem que ler uma obra de filosofia. Porque a tese separada da experiência que originou não significa absolutamente nada. Né? Quer dizer, justamente, existe um livro do Ferdinand Altier que ele diz que o que caracteriza realmente as filosofias não são as suas teses, mas é o procedimento, que ele chama a démarche. Existe até a palavra démarche em português, quer dizer, é uma série de procedimentos, tá certo? E essa série de procedimentos é justamente a transfiguração da experiência num conteúdo intelectualmente relevante. E essa transfiguração nem sempre dá certo, mas ela é sempre valiosa, de alguma maneira. Então, foi na Idade Média, durante o período escolástico, que as pessoas acostumaram a tomar as teses assim, separadamente e discutir. Então, eles pegavam, por exemplo, um problema e viam várias opiniões a respeito. O que não deixa de ser um método muito bom também, sob certos aspectos. Né? Fulano diz isso, outro diz aquilo. Então, nós pegamos essas várias teses, tentamos articulá-las e ver o que há de comum entre elas e resolver o problema a partir daí. E, bom, isto é muito bom para você estudar um objeto, um problema filosófico, mas não para você entender as filosofias daqueles indivíduos que estavam, cujos materiais você está usando. Porque, afinal de contas, você está separando uma tese não só do corpo da sua filosofia originária, mas está isolando da experiência que a originou. Tá certo? Então, vamos supor que você vai estudar, sei lá, quero estudar o problema da alma. Então, existe vida após a morte? Então, fulano diz isso, outro diz isso, outro diz isso. Bom, é a maneira, é um método dialético do próprio Aristóteles. Mas com isso você está estudando o problema em si e não as filosofias que existem a respeito. Se você quer compreender a filosofia do seu fulano ou do seu fulano, você vai ter que penetrar na experiência dele. Isso quer dizer que o valor de afirmação das várias sentenças, o valor tético de tese, tá certo? Tem que ser relativizado. Quer dizer, nada é propriamente uma tese filosófica, tudo é parte de um processo, de uma démarche, como diz o Ferdinand Altier. E é justamente pegando essas démarches e aprendendo a revivê-las que você entende esses camaradas. Então, nunca se trata, vamos dizer, de você discutir uma... Eu, por exemplo, aqui no Descartes, eu não estou discutindo a doutrina cartesiana para saber se ela está certa ou está errada. Tudo que eu estou investigando aqui é qual é a experiência da qual ele partiu e se ela está, vamos dizer, exposta de maneira clara e correta no seu texto. Chegamos à conclusão que não está. Mas quem pode negar que essa experiência em si é importante e valiosa? E que o simples fato de ter chamado a atenção para ela já justifica que nós ainda tenhamos interesse em ler René Descartes. Né? Aqui, o Clécio Cabral prossegue a pergunta. Diversas vezes fui professores universitários defendendo certas filosofias, dizendo que se as postulações de determinado filósofo não são corretas ou não são mais válidas, pois foram válidas para o seu tempo, o método pode continuar valendo. Se não me engano, é o caso de um texto de Georg Lukács defendendo o materialismo histórico dialético. Pergunta, é possível que as conclusões de um filósofo sejam descartadas e o seu método continue sendo utilizado com a segurança de que ele dá conta do objeto pressuposto? Não, chamar isso de método é um exagero. O que o Fernando Arquier chama de démarche, que é um certo procedimento, não é um método que possa ser formulado e transposto para outras ocasiões e ser usado por outras pessoas. Não é exatamente assim. Então, démarche pode ser encaminhamento? Encaminhamento, démarche pode ser encaminhamento. Né? Então, um encaminhamento, bom, não chega a ser um método, né? Método quer dizer um caminho. Encaminhamento não é um caminho ainda. O sujeito está procurando um caminho, né? Então, o que é realmente válido é este encaminhamento, essa démarche. Né? Isso, se você procura esse dos filósofos, você sempre vai sair ganhando. Você está aprendendo com eles. Mesmo se eles chegaram à conclusão completamente estapafúrdia. Isso inclui o próprio Karl Marx. Por exemplo, quando ele decide encarar toda a vida social, cultural, etc., etc., a partir do substrato econômico. Eu digo, olha, mas é uma boa ideia. Hã? Nós temos que fazer isso. Algum dia alguém tem que fazer isso, pô, para ver o que dá. Agora, como é que ele encaminha isso? Bom, ele encaminha muito mal, porque ele, de fato, não investiga isso. Ele parte desse pressuposto. E ele não prova nunca que as coisas são assim. Mas o que ele está interessado é justamente em afirmar isso. Esse predomínio do fator econômico, não em geral, ele não coloca isso jamais como um preceito geral. Quer dizer, acusar o Marx de economicismo nem sempre é justo. Mas ele se torna economicista na análise que ele faz do capitalismo. Não das outras formações sociais anteriores. Né? Mas quando ele vai enfocar o capitalismo, ele reduz o capitalismo ao esquema econômico, que ele chama mais-valia, apagando a presença de todos os outros elementos religiosos, culturais, morais, intelectuais, políticos, etc., etc. Ou seja, primeiro separa e isola, e depois pega esse elemento que ele isolou e diz que isso é tudo, e que isso é a essência do processo. Fala, como é que você sabe se isso é a essência do processo se você não examinou os outros fatores? Né? Isto sem questionar se a tal da mais-valia existe. Mas supondo-se que exista, né? Ela não precisa necessariamente ser o fator ativo principal do processo. Tem outros fatores também. Então, os marxistas diziam isso. Quer dizer, se o marxismo errou no seu conteúdo, ainda o seu método, né, continua válido. Eu nem sei o que essa sentença quer dizer. Tá certo? Porque primeiro precisa ver se o encaminhamento, se a demarche chegou a se consolidar num método. Se tivesse chegado a se consolidar num método, então esse método seria uniforme em todos os autores marxistas. O que não é absolutamente o caso. Cada um usa um método completamente diferente. Então, vamos dizer, em que sentido, por exemplo, Antônio Gramsci ainda raciocina segundo o método marxista? Se para ele o fator ativo é a cultura e o sujeito preferencial da revolução não são os proletários, sim os intelectuais e o partido como um partido de intelectuais. Né? Usando o artifício, em parte leninista, de denominar um partido proletário porque os intelectuais que o compõem falam em nome do proletariado futuro. Quer dizer, em que medida isso aí é método marxista? Quer dizer, Marx, quando partiu deste encaminhamento de procurar a base econômica, ele acreditava que isso era real, não era um artifício de retórica, como virou depois em Lenin e no próprio Gramsci. Quer dizer, a base econômica da sociedade, em Gramsci, ela não existe, mas ela ainda continua sendo usada como um símbolo auto-unificador, um símbolo unificador do próprio partido. O partido quer se sentir um partido proletário, então ele apela àquela interpretação materialista da história como um argumento retórico. Mas, na verdade, ela está usando uma interpretação da sociedade que é totalmente diferente da do Marx, que não tem nada a ver com o método marxista. Tá certo? Então, quando o sujeito diz o marxismo falhou na análise objetiva da realidade, mas continua valendo o seu método, muitas vezes, na quase totalidade dos casos, não é o método marxista que ele está usando. Ele está usando um outro método e, ao mesmo tempo, usando o marxismo apenas como símbolo autojustificador para dar um senso de unidade ao partido. E o partido está fazendo uma outra coisa completamente diferente. É como se você, assim, vamos dizer, aparecer uma religião, né? Daqui a pouco as pessoas estão praticando uma coisa completamente diferente. É como teologia da libertação, né? Teologia da libertação ainda fala em nome do cristianismo, usa o cristianismo como um símbolo unificador, mas substantivamente não tem cristianismo nenhum lá, assim como não tem marxismo nenhum dentro do Antônio Gramsci. O que tem é o partido, o que tem é comunismo, isso sim, tem um partido comunista, tem um movimento comunista, tá certo? Mas Antônio Gramsci só é marxista no sentido retórico da coisa, substantivamente não é. Né? E quando o Ernesto Laclau tira aquela conclusão de que o partido não representa nenhuma classe, mas a sua retórica cria a classe, que vai trabalhar para ele, ele está tirando a conclusão que já está implícita no Antônio Gramsci. Então essa história de que o conteúdo não é válido, mas o método ainda é, isso aí também é retórica. Isso não acontece realmente. Né? Eu também, em muitos pontos, eu não vejo como algumas análises do George Lukács possam ser chamadas de marxistas. Quando ele diz, por exemplo, que heróis importantes do romance do século XIX, como Raskolnikov, ou Lucien de Rubempré, ou Julien Sorel, são inspirados em Napoleão Bonaparte, eu digo, isso é verdade. Quer dizer, Napoleão Bonaparte provou por A mais B que um sujeito sair do nada podia virar o imperador. E daqui a pouco todo mundo falou, olha, que é uma boa ideia, eu também quero. Eu digo, mas o que, que isso tem a ver com a classe proletária, com o capitalismo? Não tem nada a ver. É do mesmo modo, né, como no tempo de Maquiavel, todo mundo estava impressionado com as realizações de Tamerlão. Tamerlão, um cara que ninguém sabia de onde saiu, ele sai arrasando tudo, destrói tudo. Quer dizer, é um bárbaro, analfabeto, e ele está nos derrotando. Então, todo mundo deseja se inspirar no exemplo de Tamerlão e ser tão brutal quanto ele, porque parece que esse é o modo de você obter sucesso na vida. Então, vamos dizer, esse processo normal da imitação do sujeito bem-sucedido, o que é de marxismo aí? Não é nada de marxismo, absolutamente nada. Mas pode ser enxertado depois num discurso marxista. Né? Até por o seguinte motivo, dentro do movimento comunista sempre houve pessoas que pensavam um pouco diferente do que estava em Karl Marx, estava em Lenin, mas ao mesmo tempo tinham a sua identidade pessoal formada inteiramente pela identidade do partido, que era a sua vida, a sua família, o seu ideal, era tudo para eles. Então, se eu penso um treco que é totalmente diferente do marxismo, eu tenho que dar um jeito de fazer aquilo parecer marxista, não é para enganar os outros. E não é só por medo de ser punido. Não, é por medo de você perder a sua base existencial. Ainda que eu não seja mais marxista, eu tenho que me sentir marxista. Porque senão eu vou ficar solto no ar. Quer dizer, a imagem do indivíduo solto no ar, desgarrado de toda a raiz comunitária, é uma imagem terrorífica. Isso. Que aparece, por exemplo, no Salman Rushdie. Né? Salman Rushdie, quando ele se desliga do Islã, começa a aparecer esta imagem nas narrativas dele. Quer dizer, o sujeito está boiando no ar, atravessando o espaço sozinho. De quem é esse? É ele mesmo. Então, o cara que, de repente, rompesse com o marxismo... Veja, isso aconteceu com muitas pessoas que romperam com o marxismo. Um exemplo característico é o Arthur Castran. Arthur Castran, a hora que ele rompe com o marxismo, ele fica solto no ar. Então, ele começa a procurar uma raiz mais profunda. Não encontra, ele tenta primeiro encontrar a raiz comunitária. Quer dizer, ele vai para a Inglaterra, né, e se torna um súdito britânico. Mas ele não consegue se integrar na sociedade. Aquilo tudo é muito esquisito para ele. Tem muita coisa ali que ele não gosta, que sente mal. E as pessoas, às vezes, o rejeitam. Por exemplo, ele faz uma campanha violentíssima contra a pena de morte e a favor da eutanásia. Né? Então, todo mundo começa a jogar pedra nele. As mesmas pessoas que o aplaudiam no tempo que ele falava contra o comunismo começam a jogar pedra nele. Depois ele escreve um livro inteiro contra o behaviorismo. Daí que todo o pessoal do mundo anglo-saxônico, que era tudo puxa-saco do behaviorismo, fica bravo com ele. Então, você vê ele buscando uma raiz mais profunda dentro da alma humana. Que já que não tem um arraigamento comunitário, ele tem que encontrar um arraigamento metafísico, por assim dizer. Mas, por outro lado, ele era um cara de formação científico-materialista e ele tenta usar esses mesmos métodos. Ora, então, a insistência nesses métodos, por assim dizer, de acadêmico, né, faz com que ele se interesse, por exemplo, pelas experiências com LSD, né, feitas pelo Timothy Leary, e ele teve, claro, teve decepções com a coisa, né? E ele, por exemplo, tomou LSD, ficou ouvindo música, e ele dizia, mas isso é maravilhoso. Quando terminou, ele falou, de fato é maravilhoso, mas agora eu não sei o que, que eu vi de tão maravilhoso ali, e pior, eu nem lembro que música que era. Então, quer dizer, tudo isso aí são caminhos que não levam a parte alguma. Tá certo? Mas a vida desse camarada, entre outras muitas de indivíduos que romperam com o marxismo, revela isso, quer dizer, o marxismo não é só uma filosofia, e também não é só um movimento político, ele é um modo de vida, é um estilo de vida, é um modo de ser, é uma ética, é um conjunto de sentimentos de um poder que vocês não imaginam, né? Alguém aqui, o Victor Grimbaum, me recomendou um livro de um sujeito chamado Jan Valtin. O livro chama-se Out of the Night. Isso foi publicado no Brasil com o título de O Espião que Enganou o Terceiro Reich. Né? Título medonho, porque o cara fez milhões de coisas e só uma tem relação com o Terceiro Reich. Mas o livro é a história de um militante que, desde muito jovem, se meteu na Revolução Comunista na Alemanha e passou por mil e uma aventuras. Um livro extraordinariamente bem escrito. Mas você, desde a primeira página, você sente, quer dizer, a identificação profunda dele com os companheiros. Né? Quer dizer, aquele espírito de você fazer parte de uma camaradagem mundial, né, de pessoas que estão dedicadas ao bem futuro da humanidade. Nossa, isso aí pôs a personalidade de pé. Isso é tudo que você precisa para você sentir que você é alguém, que você é bom, que você está do lado certo, etc, etc. E instantaneamente ele tem aquele ódio aos adversários, aquele mesmo que eu me referi no artigo sobre o Lionel Trilling, aquela incapacidade de ver alguma coisa de humano no adversário. Então, isso não é só um símbolo persuasivo, é uma identidade. Né? E é este que é o fator que leva alguns sujeitos a dizer que estão, alguns filósofos, alguns pensadores, escritores, que se desiludiram com o conteúdo do marxismo, porque o conteúdo não funciona. Então, temos que resgatar o método. Na verdade, ninguém faz isso. Né? Por exemplo, eu vejo os autores, discípulos de George Lucas, né? Tentando dar um simulacro de marxismo, uma coisa que já não são mais marxismo. É um problema de identidade pessoal deles que está vacilante e tentam restaurá-la por outros meios. Quando eu leio o Ernesto Laclau, eu digo, olha, o Laclau não pode ser chamado de marxista em nenhum sentido nem remoto da coisa. Ele não é marxista, mas ele é comunista. Quer dizer, ele está dentro do movimento, ali está a sua identidade. E esse movimento já trocou de pretextos sociológicos e metodológicos mil e uma vezes, e vai continuar trocando. Então, o que é realmente transportável não é o método, o caminho, é o encaminhamento, a demarcha. Porque essa demarcha é, vamos dizer, é uma lição para sempre. Porque é um exemplo humano da busca da verdade, no meio de todas as suas complexidades, etc. Então você vê não uma doutrina ali acabada para ser discutida, mas você vê uma inteligência humana mesmo, lutando com as suas dificuldades, tentando enxergar, de alguma clareza no fundo da experiência. Né? Olha, quando Aristóteles diz que a verdade só existe no juízo, note bem, ele não está dizendo que a verdade só existe no nosso pensamento, porque o juízo, para ele, tem um alcance objetivo. Ou seja, são juízos, são sentenças que estão, de certo modo, implícitas na própria estrutura da realidade e que, através de nós, se verbalizam. É isso. E é isso que todo mundo está procurando. Mesmo quando Descartes diz que ele está examinando apenas o pensamento dele, o que ele está querendo dizer é que isso é a estrutura da realidade. Então, até o mais extremo subjetivismo pretende ter uma validade objetiva. Então, isso eu acho que não dá. Olha, aqui tem várias perguntas interessantes do Benjamin Mann, que é o proofreader de algumas das nossas traduções para o inglês. As perguntas não são baseadas no curso, mas no artigo meu, A Consciência Humana em Perigo, são perguntas sobre Santo Agostinho. São perguntas extraordinariamente importantes e que valeriam até uma aula inteira a respeito disso. Eu vou fazer essa aula mais tarde. Não sei se o Benjamin está nos ouvindo. Não, ele só ouve a gravação, pega a gravação, né? Ele pega a transcrição, né? Transcrição traduzida. Então, Dom, alguém avisará o Benjamin. Eu vou fazer uma aula sobre isso mais tarde, mas tenho que terminar o Descartes primeiro. Tá bom? Então, eu acho que por hoje é só, né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. E não deixem de assistir o Ângelo Monteiro amanhã.